Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria voltar a um tema que já foi tratado nessas aulas no começo, inclusive que foi em parte assunto do livro Filosofia e seu Inverso. Mas tratado de uma maneira que eu pretendo que fique muito mais claro do que antes e que perfile para vocês, vamos dizer, a diferença exata entre o que é uma abordagem filosófica de um assunto e o que é qualquer outra coisa. Então vamos partir do seguinte, da seguinte observação. Quando você percebe um objeto qualquer do mundo exterior, ou mesmo quando você percebe um estado interior seu, vamos dizer, este é um ato imediato que decididamente não é de criação sua, quer dizer, você não modifica o objeto. Também é característico que você, embora você apreenda algo do objeto, por exemplo, a sua aparência, a sua cor, a sua forma, etc., você não integra esse objeto em você. Então, vamos dizer que Aristóteles dizia que você apreende a forma inteligível do objeto apenas e não o próprio objeto. Mas como quer que se descreva este fenômeno, o fato é que você não produz o objeto. Tanto você não o produz que você não o pode modificar na percepção. Quer dizer, o que está diante de você está e não há nada que você possa fazer a esse respeito. O máximo que você pode fazer é fechar os olhos ou desviar a atenção daquilo. Quer dizer, você, de certo modo, tem algum poder sobre a presença ou ausência do objeto, mas não sobre a forma dele e sobre o conjunto de dados que você apreende nele. Ao contrário, quando você faz uma proposição, um juízo, quando você afirma alguma coisa, esta é uma coisa que foi inteiramente produzida por você. Quer dizer, você não recebe um juízo pronto do mundo. O juízo não é um ato de percepção de maneira alguma, tá certo? O Aristóteles dizia que só existe verdade, só existe veracidade do juízo em diante, quer dizer, a partir do momento em que você afirma ou nega aquilo que você percebeu. Porém, esse afirmar ou negar, e esse é o ponto fundamental, ele nada acrescenta ao que você percebeu. Quer dizer, quando você percebe um objeto qualquer, sei lá, você olha um cachorro e você admite que aquilo é um cachorro, a hora que você admitiu, você absolutamente nada acrescentou ao objeto percebido. Quer dizer, aí são duas operações estritamente diferentes cuja diferença você pode tornar ainda mais nítida se você recordar aquele exercício do Narciso Irala entre os atos receptivos e os atos emissivos. Alguns alunos talvez não tenham assistido a esta aula, mas o exercício é o seguinte: você fecha os olhos e começa a tomar nota de todos os ruídos que você ouve em volta. Você vai ver que há mais ruídos, há mais sons no ambiente do que você estava prestando atenção antes, tá certo? Estes sons todos, eles vêm do ambiente e o máximo que você faz é registrá-los. Em seguida, você contrasta esse exercício com outro no qual você fecha os olhos e imagina um fundo preto e daí você imagina um ponto branco. Do ponto branco você puxa uma reta, depois com um ângulo de 90 graus outra reta, com outro ângulo de 90 graus outra reta e outra reta até formar, vamos dizer, um quadrado branco sobre o fundo preto. Você percebe claramente que esta é uma atividade construtiva, que você está criando aquela figura, tá certo? Exatamente ao contrário do que acontecia no primeiro exercício, onde todos os dados vinham do mundo exterior e você somente os registrava. Eu sugiro que faça esse exercício várias vezes, porque a confusão entre percepção e pensamento é uma doença crônica do pensamento ocidental, a doença crônica da cultura contemporânea. Tá certo? E quem quer que tenha feito esse exercício percebe, vamos dizer, o erro filosófico monstruoso que existe. Na ideia de que nós projetamos sobre o mundo exterior as formas a priori da nossa cognição. Tá certo? Então, se nós projetássemos, quer dizer, se fosse uma coisa que vem de nós, Nós deveríamos poder modificar isso de alguma maneira. Tá? Nós deveríamos poder manipular as formas percebidas como manipulamos as formas imaginadas e pensadas. E o fato é que nós não conseguimos. Então, além dessa diferença, existe uma segunda. A percepção é inteiramente subjetiva, é intransferível e intransmissível. Quer dizer, quando você dá uma martelada no seu dedo, só dói no seu dedo, não no do vizinho. O que quer que você perceba, você está limitado à fronteira do seu corpo e, como tal, não é transmissível. O que você pode é transmitir através de um símbolo, uma informação a respeito. Mas você transmite a informação a respeito da percepção e não a percepção. Quer dizer, você fala a respeito, ou você alude a esta percepção de alguma maneira, mas você não tem como transferir para o próximo a experiência viva da percepção que você teve. Tá certo? Por outro lado, as afirmações, os juízos que você faz, podem ser elaborados sob a forma do pensamento lógico para formar provas que são socialmente cogentes ou obrigatórias. Quer dizer, você desenvolve um raciocínio, oferece uma prova lógica e quem acompanhou o seu raciocínio está, em princípio, está moralmente obrigado a aceitar a veracidade da sua prova dentro dos limites daquilo que ela se propôs. Porém, todo este conjunto de provas transmite apenas signos a respeito do que foi percebido e não a própria percepção. De maneira que existe sempre este abismo intransponível entre a percepção da realidade efetiva, da realidade vivente, e o discurso que você desenvolve sobre ela. E é importante entender que o discurso nada acrescenta ao que foi percebido. Quer dizer, o ato, por exemplo, de assentimento, de concordância, de você reconhecer a veracidade do que foi percebido, não acrescenta nenhum dado ao conteúdo da percepção. Ele apenas modifica retroativamente a sua atitude perante aquilo que foi percebido, ao qual você pode dar mais valor, menos valor, mais significado, menos significado, ao qual você pode conferir a qualidade de ser uma realidade ou de ser uma mera aparência, etc., etc. Mas, com tudo isso, você nada acrescentou. Isto aqui é a mesma coisa que dizer que aquilo do qual você toma conhecimento no objeto é absolutamente intransmissível. E tudo que nós podemos fazer é transmitir signos. O reconhecimento destes signos depende inteiramente de uma operação analógica que o seu interlocutor vai fazer. Quer dizer, ele vai se reportar a experiências análogas que ele teve e, com estas experiências, ele vai conferir, ele vai injetar um significado existencial naquilo que ele ouviu. Ou seja, seus juízos e proposições serão preenchidos de um conteúdo perceptivo que já não é o seu, que é o do seu interlocutor e que é apenas análogo ao seu. Nós todos sabemos que essa operação não tem sucesso garantido. Quer dizer, as recordações que o ouvinte pode evocar podem ser mais ou menos adequadas à compreensão daquilo que você disse. E às vezes, se a pessoa radicalmente não tem aquela experiência, o que você disse fica, o que você disse como expressão de uma realidade, como expressão de uma percepção, é ouvido pelo outro apenas como uma hipótese lógica. Aquilo que você diz que é, o indivíduo vai ouvir na clave do pode ser. Quer dizer, se não é uma proposição autocontraditória, quer dizer, uma proposição que faz sentido, então o indivíduo vai entender o sentido lógico da proposição, mas ele não vai apreender o conteúdo fático daquilo que você está transmitindo. Tá certo? Então, por exemplo, se você conta uma história a respeito de sofrimento que você teve, por exemplo, quando estava doente, ou sei lá, alguma coisa, foi atropelado, qualquer coisa assim, A eficácia da sua narrativa depende inteiramente de que o interlocutor consinta em buscar na sua memória afetiva elementos análogos que lhe permitam identificar-se imaginariamente com o que você sofreu. Mas nada do sofrimento efetivo você está transmitindo para ele. Você não está fazendo com que o indivíduo sofra, tá certo? Mesmo que ele sofra algo durante a narrativa, ele terá apenas um sofrimento moral, tá certo? Que reflete algo da analogia entre o que ele imagina e o que você sofreu, né? Então, isto aqui nos coloca, vamos dizer, uma contradição permanente, absolutamente intransponível, que existe entre os nossos modos de conhecer. Porque aquilo que você percebeu do objeto, e que é o verdadeiro conteúdo do seu conhecimento, sendo intransmissível, tá certo? Exceto indiretamente e por signos, você não é participável. Aquilo é eternamente, vamos dizer, uma propriedade exclusivamente sua. Só você sabe daquilo. Quer dizer, você é a testemunha única daquilo que você percebeu. E isto é sempre assim. Nas percepções mais simples, isto é sempre assim e não tem como deixar de ser. Por outro lado, tudo aquilo de que você possa persuadir os outros mediante provas se constitui apenas de signos de objetos. E esses signos, nós vemos, por mais que você os elabore, eles nada acrescentam ao conteúdo do conhecimento. Isso é a mesma coisa que dizer que o conhecimento real do mundo é intransmissível. Só o que é transmissível são signos que aludem a ele e que terão de ser preenchidos com um novo conteúdo pelo próprio interlocutor. Então, a possibilidade de você transmitir diretamente experiência, só Deus pode. Deus pode fazer você sentir ou perceber alguma coisa sem ele falar com você. Aliás, ele está fazendo isso o tempo todo. Quer dizer, o mundo, nesse sentido, a presença do mundo, do universo, é, por assim dizer, a primeira revelação. Isso está nos sendo revelado o tempo todo, tá certo? Mas este abismo que existe entre, quer dizer, o testemunho pessoal direto, entre a certeza pessoal direta e a prova socialmente cogente, este abismo não é transponível. Ou seja, tudo, vamos dizer, no, na participação dos outros no conhecimento que nós temos, tudo se baseia em duas coisas: na analogia e na confiança. Quer dizer, o indivíduo, o seu interlocutor, consente em tentar imaginar as coisas do jeito que você as descreveu. Se ele não consentir, não há absolutamente nada que você possa fazer. Tá certo? No entanto, a estrutura da prova em si mesma, ela conserva toda a sua autoridade, toda a sua obrigatoriedade, toda a sua cogência. Quer dizer, uma prova lógica perfeita, ela não pode ser, não tem como ser impugnada. O máximo que o sujeito pode fazer é não querer prestar atenção nela. Então, todos aqueles conhecimentos que têm autoridade pública, que têm cogência sobre o poder de cogência sobre a coletividade humana, não refletem diretamente nenhum conhecimento. São apenas signos que aludem ao conhecimento. E, por outro lado, tudo aquilo que é conhecimento efetivo, direto, do qual você pode ter aquela certeza pessoal imediata, é intransmissível. Tá certo? Então, se os filósofos lembrassem disso, tá certo? Provavelmente a extensão das suas doutrinas seria bastante diminuída, porque o conjunto daquilo que nós podemos falar a respeito é realmente é muito limitado, e o nosso poder de provar o que quer que seja está limitado por essas duas balizas. Ou eu tenho uma certeza pessoal direta, ou eu tenho uma prova publicamente cogente que não diz respeito ao conhecimento diretamente e que tem que ser preenchida pela boa vontade do interlocutor. Tá certo? Ora, dessas duas modalidades de atividade cognitiva, se bem que uma delas, nós podemos dizer que não é cognitiva de maneira alguma, que só a primeira, a percepção direta, tem poder cognitivo, dessas duas derivam duas atitudes diferentes que você pode ter perante o conhecimento e duas formas completamente diferentes de responsabilidade que você pode assumir pelo seu conhecimento. Vamos chamar de responsabilidade cognitiva ou responsabilidade intelectual, se você quiser. Tá certo? Por um lado, você tem a responsabilidade da testemunha direta, quer dizer, daquele que viu e que daquele que teve o objeto na sua percepção e que sabe perfeitamente do que se trata, quer dizer, que tem a recordação direta do que se passou, sabendo que ele não vai poder provar isto. E por outro lado, você tem um tipo de responsabilidade que é baseado na integridade lógica, na integridade do discurso, né? E é a honestidade que você tem na condução de uma demonstração lógica. Porém, este conjunto de demonstrações lógicas, ele não traz em si nenhum conteúdo de conhecimento. O conteúdo de conhecimento foi inteiramente dado pela experiência direta. E a experiência direta não está presente na prova lógica jamais. Tá certo? Ora, você vê que a primeira prova, primeira forma de evidência ou de certeza que você tem é estritamente pessoal. E a segunda modalidade de certeza é a confiabilidade coletiva da demonstração lógica. Tá certo? Você pode subir da primeira dessas formas à segunda, na medida em que você consiga apreender da sua experiência direta conceitos descritivos adequados, tá certo? E a partir deles você elaborar algum tipo de prova. Mas da segunda modalidade você não pode voltar à primeira. Ou seja, nenhuma demonstração lógica do mundo, por mais perfeita que seja, ela pode por si lhe devolver o objeto de experiência a qual ela se refere. Ou seja, a experiência terá que ser buscada por uma maneira que é diferente da prova lógica. Você vai ter que apelar para a memória, para analogia, para alguma coisa assim. E são justamente essas operações que preencherão de conteúdo real a prova lógica. Porém, todo esse conteúdo é puramente analógico. Ou seja, a validade de toda e qualquer demonstração lógica que não seja puramente formal e que pretenda se referir a fatos do mundo, esta validade é sempre puramente analógica e nada mais. Então, isso quer dizer que dessas duas atitudes, dessas duas formas diferentes de responsabilidade que você pode assumir sobre o conhecimento, aparecem diferentes formas de atividade de criação cultural, por assim dizer. Por um lado, existe o esforço de você conceptualizar ou pelo menos simbolizar a sua experiência da maneira mais direta e exata possível, apelando o quê? Para a identidade da estrutura humana e para a possibilidade que o seu interlocutor consiga imaginar uma coisa semelhante àquilo. Ou seja, você apela ao testemunho, você é a testemunha direta e você apela, vamos dizer, à memória e à sinceridade de outras testemunhas, na base do digam vocês se as coisas não se passam realmente assim. É claro que existem limites para isso, tá certo? Também É claro que, a partir do momento em que há, se forma uma, dizer, uma identidade, uma concordância entre esses dois testemunhos, o testemunho direto e o testemunho analógico do interlocutor, pode haver uma imensa diferença de interpretações a respeito. Ou seja, os juízos que você pode extrair dessa experiência são muito diversos. Isso se observa, sobretudo, na literatura de ficção, na poesia, onde um conjunto de impressões representado simbolicamente da maneira, dizer, mais fidedigna possível pode ser compreendido por um interlocutor que vai tirar consequências diferentes daquilo. Ou seja, de um mesmo conjunto de percepções e de seus dos símbolos que a representam, podem sair muitos juízos diferentes. Isso é a mesma coisa que dizer que só existe comunicação da experiência num nível que é pré-judicativo ou pré-preposicional. É um nível que, vamos dizer, é puramente narrativo, tá certo? Ou simbólico. E que, a partir do momento onde você deseja uma prova lógica, você está necessariamente se afastando dessa experiência originária, ou pelo menos você está desenvolvendo apenas uma das inúmeras possibilidades de juízos que podem sair dali, excluindo todas as outras. Tá certo? Isso mostra para nós a origem de dois estilos completamente diferentes que a filosofia toma ao longo dos tempos. A filosofia que apela, vamos dizer, ao testemunho íntimo do interlocutor e aquela que apela à coerência do discurso. A primeira se aproxima muito da experiência direta e ela tem, evidentemente, um conteúdo fático inegável, um conteúdo fático bastante convincente ou persuasivo de alguma maneira, mas ela não prova absolutamente nada porque você depende inteiramente da boa vontade do seu interlocutor. Ele está livre para acreditar em você ou não. No segundo caso, quando você tem a prova lógica, tá certo? A prova lógica ela tem um valor por si, ela não pode ser contestada, tá certo? Ela tem uma autoridade por si, mas o conteúdo fático dela é puramente analógico e às vezes é nenhum. E quanto mais perfeita a prova lógica, mais você está se afastando do conteúdo experiencial direto. Tá certo? Então, essa dificuldade é realmente intransponível. E o fato de que nós possamos transitar entre uma dessas formas de abordar e a outra é quase um milagre, tá certo? Mas esse milagre só se realiza por causa de um fator que está presente na primeira dessas formas de conhecimento, que é, vamos dizer, a compreensão humana e a evocação que o interlocutor faz das suas experiências analógicas. Em última análise, tudo, tudo, tudo vai depender disso. Até a própria prova lógica acaba dependendo disso. Tá certo? Ora, não é necessário dizer que dessas duas abordagens, uma se atém o mais possível ao mundo da experiência pessoal direta. Quer dizer, um indivíduo expressa a sua experiência e ele apela a que os outros refaçam mentalmente, imaginariamente, ou através da memória, a mesma experiência. Ou seja, é uma comunicação que depende inteiramente da honestidade pessoal e direta na comunicação. Você não pode forçar ninguém a entender ou a admitir o que você está dizendo. Tá certo? E no outro caso, você tem a cogência, a autoridade de uma prova lógica que vale por si pelo poder da sua perfeição formal. mas cujo coeficiente de realidade, em última análise, vai continuar dependendo do primeiro tipo de comunicação. Quer dizer, a analogia, a compreensão do interlocutor, etc., você nunca vai poder escapar disto, tá certo? Porém, é justamente para tentar escapar disso que, de um tempo para cá, muitos filósofos e cientistas têm se esforçado para encontrar sistemas de provas lógicas cada vez mais perfeitos e que apelem cada vez menos, vamos dizer, à experiência direta subjetiva. O ideal, nesse sentido, seria um discurso totalmente impessoal, ou seja, um discurso tão aperfeiçoado que ele não dependesse de nenhum testemunho humano. Mas, por um lado, isto é impossível. E, por outro lado, o sistema de provas lógicas assim desenvolvido, ele tem cada vez mais autoridade sobre a sociedade. E o ideal nesse sentido é o sistema de provas que possa ser totalmente impessoal, que possa ser totalmente processado por um computador e impor as suas conclusões universalmente. Não é isso? Então, é claro que o coeficiente de realidade daquilo que está sendo dito vai sempre remeter à experiência pessoal direta. Direta ou analógica. Tá certo? Porém, a cogência, a autoridade, depende única e exclusivamente da perfeição da prova lógica. E essas duas coisas vão em sentido exatamente oposto. Tá certo? A ideia mesma, vamos dizer, de uma ciência universalmente válida e que se imponha, vamos dizer, a todos os seres humanos por igual. É, nesse sentido, uma ideia absolutamente utópica. Porque se o coeficiente de realidade é sempre a experiência pessoal, se nós abolimos a experiência pessoal, nós podemos provar mil e uma coisas, mas essas coisas não serão reais para nós. Serão apenas formas lógicas ou formas hipotéticas. Tá certo? Então, isso quer dizer que, em princípio, não há nenhuma ciência, não há e não pode haver nenhuma ciência, nenhum conhecimento efetivo que prescinda do testemunho pessoal. Em última análise, todo conhecimento, toda a ciência, todo o universo da cultura dependerá desse fator absolutamente incontrolável, que é o ouvinte sincero e honesto que consinta em evocar as suas experiências. Se o sujeito não quiser fazer isso, não há nada que possa obrigá-lo. Então, isso quer dizer que só é possível o desenvolvimento do conhecimento e da ciência onde haja uma atmosfera de confiança razoável. Confiança razoável que não pode ser imposta por meio de nenhuma prova lógica, porque a prova lógica é que vai depender dela e não ao contrário. Então, esse elemento irredutível de experiência pessoal é o que leva ao desespero as pessoas que desejariam criar uma ciência universalmente válida e universalmente cogente, que é, nós sabemos, vamos dizer, um sonho da modernidade desde os primeiros filósofos do racionalismo clássico, como Descartes e Spinoza. Essa era a ideia de Descartes e Spinoza, e em parte também a de Leibniz. Ou seja, nós vamos criar uma ciência universal tão, tão, tão perfeita e tão completa que ninguém poderá dizer não. E uma ciência que, em princípio, possa ser codificada de maneira impessoal e quase sobre-humana. Então, não é preciso dizer os progressos imensos que houve nas matemáticas e na lógica, tá certo? E, vamos dizer, a perfeição quase alucinante dos meios de prova lógica que existe hoje. No entanto, Quanto mais eles progridem, você vê, primeiro, este conjunto de provas lógicas não tem nenhum conteúdo de realidade. O conteúdo de realidade só será dado pelo ouvinte humano real a quem aquilo se dirige. E que sempre tem a liberdade de recusar o seu testemunho. Tá certo? Não necessariamente por desonestidade. Quer dizer, o indivíduo pode sempre dizer: a minha experiência não é assim. Não foi assim que eu percebi, não foi assim que eu senti. Isto pode acontecer, primeiro, pelo fator de desonestidade, quer dizer, o indivíduo não quer concordar, né? Mas pode acontecer também por uma deficiência de linguagem, da linguagem humana. Ou seja, ninguém conseguiu expressar aquela experiência de uma maneira que, por assim dizer, tocasse o coração de todo mundo uniformemente. Sempre vai haver uma diferença qualquer, né? Hoje nós sabemos que os padrões de percepção dos indivíduos se formam muito cedo na vida e limitam o seu foco de atenção a determinados tipos de experiências e o tornam cego ou insensível para outras. Então, às vezes, isso pode ser intransponível. Quer dizer, um indivíduo que não aprendeu a sentir determinadas coisas quando era pequenininho, ele dificilmente conseguirá senti-las mais tarde, tá certo? Então, existem diferenciações culturais, por exemplo, tá certo? Uma certa cultura pode ter desenvolvido nos seus membros uma sensibilidade muito grande, por exemplo, para determinadas cores, de diferenciação de nuances de cores, para as quais o membro de uma outra cultura ficará totalmente indiferente. Não é isso? Isso quer dizer que a experiência pessoal direta daquele indivíduo terá certos dados que para um outro são incompreensíveis e que são inimagináveis. Só são imagináveis hipoteticamente, ou seja, não como experiência, sim como conceito apenas. Quer dizer, esses indivíduos da outra cultura terão uma compreensão puramente lógico-hipotética daquilo que para o outro é um conteúdo direto de experiência. Isso acontece na vida diária, não só de cultura para cultura, mas de indivíduo para indivíduo. Às vezes nós sabemos como é difícil fazer um outro entender o que se passou conosco. Quer dizer, nós explicamos, explicamos, o camarada não entende, né? E nisso aí interfere também, vamos dizer, os padrões de simpatia ou de antipatia que estejam em vigor numa certa cultura, num certo meio. Ou seja, a verdade da experiência, a verdade do conhecimento, o conteúdo do conhecimento é muito difícil de transmitir e ele depende de condições culturais, sociais e psicológicas que não são fáceis de você obter. Quer dizer, você criar uma atmosfera de confiança e de, por assim dizer, de comunicação intersubjetiva eficiente é uma coisa que pode falhar completamente. Você vê, onde você vê qualquer discordância na sociedade, isso não quer dizer que as pessoas pensem, só que elas pensam diferente, mas pode ser que elas estejam percebendo as coisas de maneira diferente e às vezes não há como você fazer as duas participarem da mesma experiência. Quer dizer, percebem diferente, sentem diferente, recordam diferente. Quer dizer, e o poder que a linguagem humana tem de interferir sobre isso é bastante limitado. Né? Então, este coeficiente de subjetividade individual intransponível, que está no fundo de todo o conhecimento humano, leva ao desespero aqueles pensadores e teóricos que desejariam criar uma ciência universal, universalmente cogente, quer dizer, obrigatória para todos. Vocês viram que nós estamos na época em que o grande sonho é o da chamada teoria final, que consiga unificar perfeitamente, né, a mecânica quântica com a relatividade de Einstein e dar uma explicação geral e final sobre o conjunto da natureza. Esta coisa já falhou mil vezes e vai continuar falhando, evidentemente, né? Mesmo que consiga criar a teoria geral, vamos dizer, a sua aplicabilidade a todos os domínios da existência e do conhecimento é altamente problemática, mas O que me chama a atenção não são essas dificuldades. O que me chama a atenção é a persistência do sonho da ciência universalmente explicativa e, portanto, da ciência investida de total autoridade, autoridade universal. Então, no último programa Throat Speak, eu li rapidamente um artigo que eu havia escrito, mas que lê-lo no programa não é muito adequado. O mais certo seria: aquilo é um material que serve mais para esta aula do que para o programa Throat Speak. Então, que eu vou voltar a ler, como no programa eu li rapidamente. Então, eu vou ler aqui novamente comentando. O artigo diz o seguinte: a prova lógica perfeita independe das paixões e veleidades humanas, independe de testemunhas, independe até da existência de seres humanos. Ou seja, a hora que você encontrou, por exemplo, uma fórmula matemática que exprime, né, leis universais da natureza, então essas fórmulas continuariam válidas mesmo que não existisse nenhum ser humano para confirmá-las ou para conhecê-las. Quer dizer, supõe-se que essas leis são eternas, imutáveis, não dependem do testemunho humano e também não dependem da simples presença do ser humano. Então, eu digo aqui, impõe-se com a impessoalidade dos terremotos e dos ciclos planetários. São coisas que não dependem absolutamente do ser humano. Tá certo? Mas eu usei esta imagem e em seguida corrigi a imagem. Que terremotos e ciclos planetários são, na escala do universo, acontecimentos limitados. Ao passo que a validade da prova lógica perfeita não está limitada por absolutamente nada. Ela é universal, eterna e absoluta. Como, vamos dizer, uma equação matemática. Se você disser que 1 mais 1 é igual a 2, bom, isso já era assim antes de existir qualquer ser humano e antes de existir qualquer coisa, antes de existir qualquer objeto, tá certo? 1 mais 1 já era 2. Então, infinitamente acima deles, quer dizer, desses acontecimentos limitados, a prova lógica perfeita impõe-se com a autoridade absoluta da vontade divina. Nós falamos vontade divina porque é aquela vontade que preexiste à própria existência do mundo. Quer dizer, quando Cristo diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, é isso que ele está dizendo. Quer dizer, Cristo o que é? Cristo é o Logos, é a inteligência divina, né? E o conjunto de leis que compõem o Logos é absolutamente imutável. Tá certo? Aquele que dispõe de uma prova lógica perfeita pode aceitar a discordância como um fato, não como um direito. Por exemplo, se você está crente de que 1 mais 1 é igual a 2, você pode até aceitar que alguém não compreenda isto. Tá certo? Mas você não pode aceitar que ele tenha o direito de dizer que é 3, ou que é 5, ou que é 6,5. Em última instância, ele explicará toda a divergência como fruto da ignorância ou da perversão. E mais dia menos dia desejará suprimi-la pela doutrinação ou pela força. Ou seja, onde você tem a prova lógica perfeita, eu digo, qual é o seu coeficiente de tolerância para com as pessoas que não concordam com aquilo? E num primeiro instante você pode tolerar, porque você está em minoria, então você sabe aquela verdade universal, você é o portador da verdade universal, mas existem pessoas que não compreendem aquilo e que, por não compreenderem, não aceitam. Tá certo? Então você. Enquanto você não tem meios de você impor a sua verdade universal, você pode concordar, pode aceitar que haja divergência, mas nunca você vai concordar que isto é um direito, que isto é certo. Você nunca vai poder concordar que o falso é verdadeiro ou que o errado é certo. Aqui. Felizmente, provas lógicas perfeitas só existem no domínio puramente ideal. Não dizem respeito às realidades do mundo. Tá certo? Pelos motivos que nós acabamos de ver. Quer dizer, essa frase solta no artigo, eu não sei nem se ela vai funcionar, mas para vocês que estão ouvindo essa aula, vocês vão estão entendendo perfeitamente o que eu quis dizer ali. Quer dizer, que as realidades do mundo, para você conhecê-las, é absolutamente necessário que você esteja no mundo. Né? Então você é testemunha direta dos fatos do mundo. Não de todos, mas de alguns. E desses uns você pode dar testemunha direto. E esse testemunho direto é o conteúdo efetivo do seu conhecimento. A forma verbal que assume o seu testemunho nada acrescenta ao conhecimento. Aliás, até exclui alguma coisa dele. Quer dizer, sua expressão verbal dos fatos nunca será perfeita, né, ao ponto de dar conta completamente desses fatos. Tá certo? Mesmo a ciência mais exata admite que o seu reino não é o das verdades definitivas, mas o das probabilidades e incertezas. Bom, esse é o ponto em que estamos hoje com a mecânica quântica. Isso não impede, no entanto, que muitos cientistas continuem sonhando com a teoria final, a explicação unificada e cabal da natureza e de tudo quanto existe dentro dela, o que inclui necessariamente o ser humano com todos os seus pensamentos, desejos, emoções, crenças e valores. Ou seja, no estado em que estamos até agora, nós não temos essa teoria universalmente explicativa. Mesmo quando você acredita ser o detentor de uma ciência divina, quando você recebeu uma revelação, não, para as pessoas que acreditam na Bíblia, acreditam que ali você tem leis universais. Mas essas leis universais são juízos universais normativos que nada dizem sobre as situações particulares e concretas nas quais você terá que, entre aspas, aplicar esses preceitos, né? Os devotos desse ideal, quando falam dele, apressam-se em reconhecer que, aspas, ainda estamos longe, fecha aspas, de alcançá-lo. Isso é universal, quer dizer, todos os buscadores da teoria final unificada dizem, ah, ainda falta muito, vai ser muito difícil. Mas a aparente modéstia dessa confissão esconde a fé inabalável de que ele será alcançado. Se o sujeito diz, ainda estamos longe, quer dizer que existe um impedimento prático, uma dificuldade, tá certo? Que ao longo do tempo deverá ser superada. Se o sujeito acreditasse que essa teoria geral é impossível, ele não diria, ainda estamos longe. É? Ele diria, é inalcançável. É? Inclui também o esquecimento de que no passado houve quem acreditasse piamente já tê-lo alcançado, já possuir, ao menos em linhas gerais, os princípios fundantes da natureza inteira e estar capacitado, portanto, a aplicá-los a todos os domínios do conhecimento e da ação, modelando por eles a sociedade, as leis, a cultura, a educação e a mente humana. Você veja, que quem quer que disponha de um princípio geral, que no seu entender está suficientemente provado e confirmado, ele tem na sua mão, vamos dizer, uma autoridade, é a autoridade científica. Então, uma vez que ele está de posse dessa autoridade, ele pode reconhecer que existem discordâncias, mas não que essas discordâncias são legítimas. Elas são devido à ignorância, à perversão, à má vontade, etc, etc. Em nenhum desses casos a fundamentação chegava ao nível de uma prova lógica perfeita. Incluía sempre alguns pressupostos não provados, às vezes incongruentes ou incompreensíveis. Mas, em todo caso, comparada com o restante das opiniões em circulação, a teoria geral parecia ser o que mais se aproximava de uma prova lógica perfeita, tornando difícil aos seus porta-vozes resistir à tentação de arrogar-se à autoridade ilimitada de um mandamento divino, sufocando toda a oposição como irracional e anticientífica. Isso aconteceu pelo menos 3 vezes na história. A primeira foi quando Sir Isaac Newton, tendo obtido sucesso em deduzir de princípios mecânicos alguns fenômenos da natureza, fez votos de que em breve se pudesse explicar pelos mesmos princípios todos os demais fenômenos. Ele diz isso no prefácio, né, do seu livro Princípio Matemático da Filosofia Natural. Ele diz, olha, eu consegui, por esse princípio mecânico, explicar isso, mais isso, mais isso, mais isso, mas eu espero que em breve seja possível explicar por esses mesmos princípios todos os fenômenos da natureza. O desenvolvimento posterior da ciência mostrou que o sonho era impossível, porque Isaac Newton acreditava que tudo no mundo era composto de certas partículas, as partículas eram coeridas umas às outras por certas forças, tá certo? A continuação das investigações demonstrou que o negócio era infinitamente mais complicado do que isso e de que aqueles princípios mecânicos de Newton se aplicavam a um pedaço pequeno da realidade, mas que precisava outros princípios para explicar o resto. Mas no século XVIII, à medida que o prestígio de Sir Isaac se espalhava pela Europa, esse sonho foi tomado como realidade consumada, ou seja, aquilo que Newton disse que em breve poderia acontecer ou deveria acontecer, foi tomado como se já tivesse acontecido, ou seja, nós já temos a explicação mecânica de tudo. E se consagrou em doutrina obrigatória sob o nome de mecanicismo. Logo, o mecanicismo transfigurou-se em projeto de reforma social e começou a cortar cabeças, inclusive de alguns mecanicistas insatisfeitos com as consequências políticas da doutrina. Todo mundo sabe que alguns cientistas, né, que seguiam a doutrina de Newton, foram sacrificados pela Revolução Francesa, em nome dos mesmos princípios mecanicistas, né? A segunda vez foi quando a doutrina evolucionista de Charles Darwin, mal acabava de ser publicada, e embora não fosse nem mesmo a teoria de tudo, e sim apenas uma explicação abrangente da variedade dos seres vivos, já foi aplaudida como chave geral da história humana e fundamento científico tanto da guerra de raças quanto da luta de classes. Isso foi feito eminentemente por Herbert Spencer. Herbert Spencer foi o filósofo que transformou, vamos dizer, a teoria biológica da evolução numa teoria geral, vamos dizer, da existência e do processo histórico-social, tá certo? E também a base de toda filosofia moral. Se bem que não se pode dizer que Herbert Spencer tenha apenas elaborado aquilo que ele leu na teoria de Darwin, porque ele havia antecipado Darwin sobre certos aspectos, que é certos elementos da teoria da evolução, ele já havia enunciado antes de Darwin. Adotada com ligeiras modificações pelos dois regimes totalitários que disputavam o poder no mundo no início do século XX, serviu de fundamento ideológico à matança organizada de uns 200 milhões de seres humanos. Na verdade, mais, se você computar as duas guerras, né, e mais a matança de civis pelos seus próprios governos, a coisa vai é ilimitado, porque nós temos 120 milhões do comunismo, mais 20 milhões do nazismo, mais alguns milhões de outros regimes totalitários menores, e mais as duas guerras, passou dos 200 milhões já. A terceira, que se entremescla à segunda, foi a proclamação do marxismo como suprema explicação científica da evolução histórica e, no dizer de Jean-Paul Sartre, a filosofia insuperável do nosso tempo. Deu no que deu. Você vê que nesses três casos, você tem a impessoalidade de um conjunto de provas lógicas com a pretensão de impor-se uniformemente a todos os seres humanos. E não se pode dizer que essas teorias façam isso sem nenhuma autoridade. Alguma autoridade elas têm. Tá certo? Mas é o tipo de autoridade que só vigora coletivamente. Porque individualmente, para cada indivíduo que ouve aquilo, qual é o conteúdo de realidade que ele vai preencher, com que ele vai preencher aquilo? Depende da sua experiência pessoal, depende da sua imaginação, depende da sua memória. Em suma, alguns podem dar testemunho em favor dessas teorias e outros vão dar testemunho em favor da sua contestação. Ou seja, na esfera da concordância individual, quer dizer, a variedade é muito grande. Mas na esfera pública, vamos dizer, a uniformidade da prova se impõe por igual a todo mundo. É nesses três casos, é inócua a tentativa piedosa de cavar um fosso intransponível entre o núcleo puramente científico dessas teorias e os seus efeitos históricos sociais maléficos, atribuindo estes últimos exclusivamente à distorção ideológica superveniente e à contaminação da pseudociência. Teorias científicas não descem prontas do céu das ideias puras. Todas trazem, no fundo, algum elemento ideológico, por discreto e indesejado que seja, o qual, cedo ou tarde, acaba por subir à superfície da história, como as paixões rejeitadas sobem do inconsciente e acabam por engolfar a personalidade. Ou seja, é claro que por trás de toda a teoria geral do universo existe um projeto de poder universal. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. E Eu sei que se hoje em dia você diz isso para um professor de física do ginásio, ou para os lógicos da lista Lógicos do Brasil, eles vão ficar indignados, vão dizer, não, mas isso não tem nada a ver com o aspecto científico da teoria de Newton ou da teoria de Darwin. Tá certo? Tem ideologia uma coisa e ciência outra. De bom, idealmente sim, quer dizer, nós compreendemos o conceito de ciência independentemente do conceito de ideologia. Você não precisa do conceito de ideologia para entender o que é ciência e vice-versa. Porém, na prática, esses dois elementos sempre aparecem mesclados. No caso de Newton, quer dizer, o projeto de poder é evidentíssimo. Porque, olha aqui, Newton não concebeu a sua teoria gravitacional só para explicar determinados fatos da natureza, embora ela ainda seja ensinada assim à população ginasiana, mas como parte de um projeto abrangente de destruir o cristianismo trinitário e substituí-lo por uma religião da unidade absoluta, de inspiração esotérica, vagamente parecido com a unidade absoluta islâmica. É preciso ser muito sonso para não notar aí o alcance da ambição totalitária subjacente. Tá certo? Então, quando o economista Sir John Maynard Keynes comprou um lote de escritos de Newton, que tinha ficado escondido durante séculos, né, e descobriu que a maior parte da ocupação de Newton era assim, interpretações, não era física, era nem matemática, eram interpretações bíblicas e estudos de alquimia. Tá certo? Bom, a simples revelação disso já mostrou que a imagem de Newton tinha sido falsificada ao longo dos séculos. Hoje já está bem mais corrigida, existe uma série de biografias que corrigem isso, né? A mais famosa dela chama-se The Last Sorcerer, O Último Feiticeiro. Ou seja, Newton não era um cientista profissional puro no sentido que os caras definiram depois, mas era eminentemente um reformador teológico, alguém que queria modificar a religião universal. Quer dizer, um sonho de poder maior do que esse é impossível, né? Quer dizer, quer modificar toda a religião trinitária do Ocidente e instaurar uma nova religião baseada na unidade absoluta. Então, em que medida este objetivo se filtrou para dentro da própria estrutura lógica da teoria de Newton? Bom, eu acredito que essa filtragem pode ser comprovada através de certas noções, vamos dizer, hiperbólicas e metafisicamente incongruentes, que Newton é obrigado a colocar entre as premissas da sua teoria para depois desenvolver o resto. Entre esses conceitos existe o conceito do tempo absoluto, quer dizer, que é o transcurso de tempo sem fatos dentro, quer dizer, o tempo puro, e o espaço absoluto, quer dizer, o espaço sem coisas dentro. Tá certo? São coisas que não existem, são noções até autocontraditórias. Ou seja, você tem um coeficiente de irracionalidade na base de uma construção racional enorme, bonita e que funciona, que corresponde a um conjunto de fenômenos. Quer dizer, corresponde àquele conjunto de fenômenos. Tá certo? Mas em que medida o conjunto de fenômenos que corresponde à descrição que deles foi dada na teoria, fundamenta esses conceitos de base que estão lá. Quer dizer, são premissas falsas que foram usadas para, em cima, construir uma descrição verdadeira. Isso é sempre possível, né? Então, não quer dizer que de premissas falsas sempre decorram consequências falsas. Não. De premissas falsas misturadas com outras premissas, pode sair uma descrição perfeitamente funcional da realidade, como de fato aconteceu. Agora, o importante é vocês perceberem o seguinte, que quando a orientação da inteligência vai unilateralmente no sentido da prova lógica, tá certo? E não da expressão direta da experiência, o que você está buscando é uma autoridade coletiva. Ou seja, um discurso com o qual todos tenham que se conformar tá certo? Uniformemente. E é evidente que, neste caso, a autoridade do indivíduo vai se fundar no prestígio e no poder de uma coletividade de estudiosos que o aprovam. Ou seja, tem um discurso uniforme, toda aquela coletividade aprova aquilo. O outro tipo de conhecimento, ele não tem autoridade nenhuma, mas ele tem uma persuasividade direta muito maior na medida em que apela para o testemunho de seres humanos reais. Se você observar direitinho os diálogos de Platão, você verá que Sócrates está sempre apelando para a autoridade do testemunho pessoal direto contra a autoridade de um discurso coletivo. Quando você vê que no século XX, toda uma imensa escola de pensamento concentrou seus esforços exclusivamente no lado da prova lógica, e adquiriu uma autoridade imensa nas universidades anglo-americanas, né, certo? Ao ponto de constituir quase que uma ortodoxia. E que no meio anglo-americano é exatamente esta atividade que leva o nome de filosofia. E qualquer coisa que seja divergente, eles não sabem onde classificar. Ou então vão colocar no domínio literário. Ou coisa assim. Você vê que as posições se inverteram. O que hoje se chama de filosofia, em grande parte do mundo, é exatamente o contrário do que Sócrates fazia. A filosofia, ela, na sua origem, ela não visa a criar nenhum discurso universalmente válido que possa se impor a todos os seres humanos. Ela visa, ao contrário, a despertar a consciência de cada um para dar o seu testemunho pessoal direto. Tanto que o confronto de Sócrates com a autoridade reflete exatamente isto. Você vê quanta água precisou correr para que as posições se invertessem e para que o nome de filosofia fosse dado precisamente à antifilosofia. E para que esta antifilosofia adquirisse uma autoridade, quer dizer, totalmente indevida, porque é baseada no esquecimento ou na omissão proposital do fato de que este imenso conjunto de provas lógicas só adquire algum conteúdo de realidade mediante o testemunho individual. Ou seja, o ser humano, ele vive na incerteza, tá certo? E ele pode adquirir apenas, vamos dizer, uma certeza razoável, nunca a certeza final. Porque, em última análise, tudo dependerá de um fator totalmente subjetivo, que é a confiabilidade do testemunho. Isto se verifica dentro da própria dialética da investigação científica. Aí vocês reportem ao livro do Theodore Porter, Trust in Numbers, a confiança em números, né? E no livro do Harry Collins, onde ele contesta a possibilidade da reprodução exata de qualquer experimento que seja e mostra que, em última instância, a confiabilidade do experimento depende da confiabilidade do técnico que operou os instrumentos. Então, seria ótimo se, na cabeça de alguns, seria ótimo se nós pudéssemos nos garantir contra todos os outros seres humanos. Ou seja, nós pudéssemos nos tornar independentes do testemunho e da concordância deles e da confiança deles. Neste caso, as relações não seriam mais baseadas na confiança, mas seriam baseadas, vamos dizer, na autoridade universal, impessoal e divina de um discurso que se impõe a todos. Só que é evidente que esse sonho do discurso universalmente coerente que se impõe a todos e que nos torna superiores à necessidade de cativar a confiança dos outros, é um sonho absolutamente psicótico. E é esta situação em que estamos hoje. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Então, temos aqui várias perguntas. Em primeiro lugar, diz aqui o Lucas Félix. Antes de mais nada, agradeço ao senhor e à equipe do Seminário de Filosofia pelo belo serviço que tem prestado a todos nós. Devo muito a vocês e ao seu trabalho, que em vários momentos me auxiliou imensamente a encontrar uma via integrativa em situações de disruptividade extrema. Envio este e-mail pensando na menção que o senhor fez aos trechos do livro Linguistique et Culture Nouvelle, escrito por Philippe Rivière e Laurent Danchamp, em que os autores tratam do surgimento de uma nova cultura oposta à anterior. Pois é, se já na década de 70 a coisa seguia perigosa, hoje essa nova cultura acabou por suprimir quase que totalmente a tradicional no que diz respeito à rotina do brasileiro médio. Esse Rivière Danchamp falava de uma cultura antiga que constituía de educação clássica, filosofia. Eu não me lembro o tripé que ele colocava: educação clássica, filosofia e uma nova cultura definida por informática e música pop. Um dos elementos mais profundos e diretamente afetados por isso foi a música. O senhor mesmo já mencionou em várias ocasiões o impacto que ela tem no intelecto humano e no aprimoramento deste. De modo que a decadência da cultura musical é causa de efeitos tremendamente nefastos. Existe um médico vietnamita que escreveu vários, que mora em Paris, que escreveu vários livros importantes sobre isto. Eu não consigo lembrar o nome do homem, é um nome complicadíssimo. O livro chama-se Musique, Intelligence et Personnalité. Se procurem por esse título, vocês vão achar. Ele mostra que esse tipo de música que o pessoal está tocando hoje tem efeitos neurológicos absolutamente devastadores. Quer dizer, quando ele fala de estupidificação, isso não é figura de linguagem, não. Isso é uma coisa séria. Como é o caso de outros elementos dessa nova cultura, seu elemento musical foi e continua a ser imposto. Não se pode fugir. Temos a moça no ônibus ouvindo um funk no celular, o carro parado à frente da sua casa, o vizinho ouvindo música e vendo TV. Quem ainda não pôde desenvolver uma autoridade bastante para aliar-se a tais estímulos acaba sofrendo como um incômodo, que em virtude da repetição torna-se aos poucos uma verdadeira castração interna. Você tem toda a razão, Lucas, o negócio é gravíssimo. Porém, é o seguinte: para a gente se livrar disto, é uma vida. Isso nunca vai livrar completamente, não. Nós todos estamos contaminados dessa porcaria. Quer dizer, quando você se livra desse mal, você não mudou o seu passado, ele continua lá de alguma maneira, né? O que eu posso dizer é o seguinte: não adianta você ter pressa, tá certo? Não existe nenhuma fórmula disciplinar que possa mudar isso. Isso é um processo que vai levar 20 ou 30 anos até você sentir uma relativa independência dessa coisa toda, né? Afinal de contas, não se trata só de você se livrar de uma atmosfera sonora, mas de um conjunto imenso, vamos dizer, de cacuetes mentais, linguísticos, de reações pessoais. É uma, vamos dizer, uma aventura o exercício da liberdade da consciência. Quer dizer, não é uma coisa que as pessoas não estão muito acostumadas. No seguinte sentido, que todo o ambiente está ensinando você a ser assim, assim, assado. Você, de fato, não é obrigado a ser assim. Você pode fazer outras escolhas e você pode, até certo ponto, criar você mesmo de uma outra maneira. Você dar uma outra educação para você mesmo, você ser diferente daquilo que você foi programado para ser. Nada pode impedir isso, mas também nada vai facilitar esse serviço. É claro que, se nós tivéssemos uma rede inteira de pessoas conscientes disso e tentando ajudar nessa coisa, seria bem mais fácil, mas infelizmente aqui nos Estados Unidos nós temos. Mas no Brasil não tem nada. Tem um grupinho aqui, um grupinho ali, né? De modo que eu não vejo uma solução a curto prazo para isso. Eu, quando coloquei aquelas canções no site do seminário, foi em parte sugerindo que você crie uma nova atmosfera musical para você mesmo, né, preenchendo a sua memória com outros elementos e se apegando a eles, em vez de se deixar levar pela atmosfera sonora do ambiente. Mas eu reconheço que isto é pouca coisa, tá certo? Deve haver no meio de vocês alguém que seja um musicólogo ou um especialista na área de alguma maneira. E que, se lê esse livro desse médico vietnamita, talvez nos dê alguma ideia. Este é um dos trabalhos que eu gostaria de sugerir para a segunda fase, né? Quer dizer, o que é o ambiente sonoro brasileiro e qual é o tipo de devastação mental que ele faz. Eu acho que é preciso haver um estudo sobre isso. Sem você estudar seriamente o ponto em que a coisa chegou, Não vai ser possível inventar nenhuma técnica defensiva, mas ela tem que ser inventada de algum modo. Miriam pergunta: como e por que as ideias mecanicistas se opunham aos ideais da Revolução Francesa? Não, ao contrário. A Revolução Francesa foi toda feita na base da ilusão mecanicista de que a sociedade era composta, vamos dizer, átomos humanos juntados por certas forças. Quer dizer, a concepção puramente newtoniana, que pegaram através do livro do Voltaire, Elementos da Filosofia de Newton. Então, esta concepção da sociedade, vamos dizer, como uma máquina que podia ser planejada e reformada, e foi isso uma das inspirações da Revolução Francesa. Discípulos de Newton, exatamente, como Voltaire, por exemplo. Aqui tem uma pergunta, aqui diz que alguns discípulos de Newton foram castigados. Não, dentre os discípulos de Newton, nem todos concordaram com as consequências políticas que se extraíram da filosofia mecanicista. Como todo movimento, ele tem os seus dissidentes internos. Lavoisier, por exemplo, foi castigado, foi um dos inumeráveis cientistas que foram presos. Isso não quer dizer que discordassem da teoria geral, mas não aceitavam as consequências políticas. É como no regime soviético, quem a maior parte das vítimas eram comunistas, né? Aqui, Ricardo Lopes, eu vou abreviar, vou ler só a última parte da pergunta. Se o conhecimento da realidade repousa, entre outras coisas, na possibilidade do testemunho fidedigno humano, e se a fidedignidade do testemunho é em si problemática, a filosofia não deve principalmente buscar criar ou melhorar o testemunho humano? Batata, você acertou na mosca, mas é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Aquilo que eu chamo método confessional é exatamente isso. Quer dizer, você puxar, vamos dizer, da experiência a mais direta e íntima e verdadeira possível, os conceitos descritivos que você vai usar sobre a realidade. Eles não terão força probante, porque não se trata de teses a ser demonstradas, a ser provadas. A prova aqui tem muito pouca importância. Na prova, aliás, ela é impossível fora da atmosfera de confiança e comparticipação, vamos dizer, compreensiva na experiência. De maneira que não estamos tentando provar nada. É exatamente como Sócrates. Sócrates não prova nada, ele apela ao testemunho das próprias pessoas que estão ouvindo. Testemunho que aqueles que são desonestos ou que são coriáceos, são impenetráveis, não vão aceitar jamais. Mas é o tal negócio: se estivéssemos tentando provar alguma coisa, teríamos já entrado na linha de criar uma doutrina universalmente válida para ser imposta a todo mundo. Tá certo? Que é exatamente o inverso da filosofia. Quer dizer, você criar um discurso coletivo uniforme a que todos tenham, vamos dizer, de se curvar, é o objetivo, vamos dizer, da classe científica como um todo. Não, de pessoa por pessoa. A maior parte dos cientistas acha que isso é uma estupidez, na verdade, e nunca vai chegar a isso, mas sempre tem, quer dizer, aqueles utópicos que acreditam, vamos dizer, na teoria geral, na teoria final, na explicação final da natureza e tudo quanto está dentro dela. Então, mesmo aqueles que não alcançaram essa explicação final, que alcançaram apenas explicações parciais grandemente abrangentes, como Newton ou como Charles Darwin, eles estão trabalhando na linha desta uniformização do pensamento mundial. É curioso que isso aconteça justamente na época em que os próprios cientistas tomaram consciência, entre aspas, do caráter provisório de toda a ciência. Quer dizer, o mesmo sujeito que proclama a teoria do Karl Popper, de que não existem verdades científicas definitivas, existem apenas verdades adequadas para um determinado momento, este mesmo sujeito, num outro momento, ele está lá buscando a teoria final. Quer dizer, mas isso faz parte, vamos dizer, da incoerência e da loucura inerentes ao projeto mesmo, vamos dizer, do discurso universalmente abrangente. É? Emilson José Bento pergunta: considerando o exposto nessa aula sobre os limites da transmissão do conhecimento, as possibilidades da analogia do instrumental lógico, gostaria de ouvir o professor falar sobre a separação entre langue e parole, língua e fala, feita por Saussure. Bom, mas é o seguinte, cá para nós, eu acho que a obra inteira do Saussure não vale nada. A simples ideia de que a língua é um sistema e de que nesse sistema uma palavra, o significado de uma palavra, a diferença entre ela e todas as outras, é uma coisa absolutamente utópica. A língua não pode jamais ser um sistema. Né? A língua tem dois, toda e qualquer língua, ela tem, quer dizer, duas forças simultâneas. Uma força unificante, que vai no sentido da sistematização, e uma força diversificante, que vai adaptando a língua à variedade da experiência e, vamos dizer, abrindo esse sistema aparentemente fechado ao impacto da realidade. Lembro-me de comentários do professor sobre Saussure, em várias aulas, pelo menos na aula 19, dizendo que aquilo que é óbvio, mas bem esquecido pela ciência linguística, que está na moda hoje. A relação entre linguagem e realidade, ela mesma faz parte da realidade. A relação entre língua e realidade se dá na realidade e não na língua. Não é isso? Então, se você suprimir a referência à realidade, toda a língua se torna automaticamente impossível. Então, quer dizer, a língua pode ser examinada como um sistema, mas você tem que saber que ela não é um sistema, ela se aproxima do sistema sob certo aspecto e se afasta dele sob outro aspecto. Toda língua tem, vamos dizer, uma tendência unificante e tem uma tendência caótica ao mesmo tempo. E é justamente esta dialética, essa tensão, é que torna a língua um instrumento efetivamente operante. Se fechasse completamente num sistema, meu filho, só seria possível dizer aquilo que já foi dito de alguma maneira. E qualquer experiência nova não teria como entrar dentro do circuito da linguagem. Bom, eu acho que aqui alguém me pede para colocar em circulação aqueles diagramas que eu disse que antigamente eu costumava distribuir aos alunos. Eu vou fazer isto. Carlos Lopes pergunta: nós percebemos o objeto nos percebe? Eu digo: bom, o objeto nos perceber é uma característica que faz parte de alguns objetos em particular, especialmente os seres vivos. Não é isso? Se eles não fossem capazes de perceber você, então a reação que você teria a eles é completamente diferente. Então, mas é, isso é nem todo objeto pode nos perceber. Bom, alguém me pergunta aqui uma opinião sobre Robert Alex e o direito discursivo. Ora, eu recebi o livro do Robert Alex que um aluno me mandou já faz tempo, eu não li até hoje. Nada posso dizer a respeito. Assim que eu ler, talvez tenha alguma ideia. Então, por enquanto, é isso aí. Até a semana que vem. Muito obrigado.